está morrendo e não vê solução. Já desanimou, disse que não há salvação. Arruinou tudo porque deixou a má fé enganar. Já enganou, puxa, desvia só. Quem enganar? Quem enganar? Eu não falarei como será seu fim. Na terra você só local de dor. Mas eu te falo, na missão que nós temos, o efeito é te levar para o céu. Leva para o céu, onde não há dor, só há paz. Tenha força, pois para aí tem que deixar o sorriso falso, ok, que o inimigo fez. Renove a mente se queremos ver você viver. Abra os olhos, mano, não se engane, veja a verdade. Fique esperto com o sistema, porque ele é podre de gorrói. Abra os olhos, mano, não se engane, veja a verdade. Fique esperto com o sistema, porque ele é podre de gorrói. Então, ebulição, tem a maçã. Quanto menos você espera, bum, bum, bum. A conclusão será então o começo de uma guerra, de um povo dominado pela mentira aqui na terra. É triste você compara igual as trevas e a luz. Muitos acreditam em elevação, mas não acreditam em Jesus. Dessa maneira, estão indo pro buraco. E pra sair de lá, é um abraço. Estão sendo dominados pela mentira moderna. Só existe um único caminho que possa trazer a paz à terra. Acabar com essa guerra e o preconceito da favela. Onde o ser humano possa acordar e saber que a vida é bela. Então, meu irmão, você conhece os agiotas. Preste muito bem atenção, mano, é quem você é foda. Quer ter paz no mundo e na periferia? Mano, esqueça o mundo, esqueça essas mentiras. Abra os olhos, mano, não se engane, veja a verdade. Fique esperto com o sistema, porque ele é podre de gorrói. Abra os olhos, mano, não se engane, veja a verdade. Fique esperto com o sistema, porque ele é podre de gorrói. Nos tempos de eleições fazem tudo de novo. Prometem, prometem, enganam nosso povo, nos deixando iludidos, feito uma criança. Ali é que morre qualquer esperança de que um dia esse país há de mudar. E nesses políticos anticristo não dá mais pra acreditar. Deus nos ajude a resolver esse problema. Pobreza e miséria, infelizmente, é o nosso tema. Por enquanto nessa vida vivo sozinho, mas com certeza com Cristo encontrarei um caminho que vai me tirar desse mundo de violência. Vai fazer com que eu use a Bíblia com consciência. Tudo isso que eu falei é a mais pura verdade. Vai fazer você chegar à realidade. Preste atenção pra que você nunca esqueça. Eu sei que essa rima vai estar em sua cabeça. Cristo vai nos ajudar a mudar, mas pra isso nele devemos acreditar. Então fé para mudar, fé para mudar. Com certeza Cristo vai nos ajudar. Então fé para mudar, fé para mudar. Jesus Cristo, ele vai te ajudar. Fé para mudar, fé para mudar. Jesus Cristo, ele vai te ajudar. Abra os olhos, mano, não se engane, veja a verdade. Fique esperto.